Boa noite, Arnaldo. Boa noite. E aí, cara, vamos fazer um bate-papo aqui bem legal sobre os anos 80 e 90, o cenário musical? Bora lá. Vamos fazer algo resumido, certo? Fazer algo bem resumido, fazer algo bacana pra vocês, nada muito sério. Então, houve naquele tempo, né, cara, assim, uma mudança radical, né? Porque o Brasil, ele saiu daquele tropicalismo, né? Aquela bossa nova, né? Pra algo que ninguém esperava, tipo o Rock Brasil, né? O Rock Brasil foi um movimento muito atuante, né? No cenário musical, foi isso? Isso mesmo. O Rock Brasil, ele veio criando forças, né, cara? Desde os anos 70, ali, com Casa das Máquinas, uma parte de banda legal, até chegar no Rock Brasil, que nós conhecemos mesmo, que é Engenheiros, Legião Urbana, que são as grandes bandas que nós conhecemos até hoje. É isso aí. É, eu me lembro quando eu era pequeno, né, aí, pessoal, pra quem não me conhece, meu nome é Júnior, certo? Júnior Cordeiro, tô aqui com o Arnaldo Acept, certo? E nós estamos tendo esse começo agora de bate-papo sobre o cenário musical dos anos 80 e 90 aqui no Brasil, certo? Eu tenho 43 anos de idade. Eu me lembro que quando eu era criança, eu me lembro dos programas do Chacrinha, quando começou a tocar Titãs, que era aquela música Sonífera Ilha, lembra, Arnaldo? Sonífera Ilha, cara, Sonífera Ilha. Eu não vivi muito bem os anos 80 não, porque eu nasci lá, desculpe, mas eu cresci escutando Sonífera Ilha e tantos outros clássicos do Titãs. Ah, mas você vai lembrar, tinha também um programa aqui pra cá chamado MPB Brasil, que tocava, que eu me lembro como se fosse hoje, tocando Engenheiros do Havaí, Humberto Gessinger, com aquele cabelão liso dele, redondo, caindo na cara, e ele tocando Terra de Gigantes, lembra aí? Lembro, cara, tem muitas coisas boas na cabeça. Eu lembro daquele Globo de Ouro, aquele programa que tocou Nenhum de Nós, que é uma grande banda gaúcha, e também Engenheiros, e eu até hoje sou muito fã de Engenheiros, então sempre tenho recordações dos Engenheiros. Não dá pra falar de Rock Brasil sem Engenheiros do Havaí, né, cara? Dá não, sem Engenheiros não dá. Primordial pra pro Rock Brasil, né, cara? Eram umas bandas com uma pegada muito rica, né, tanto assim nos seus acordes, nas suas melodias, nas suas letras, não é isso, cara? Sim. E principalmente, cara, assim, já puxando um pouco a sardinha pros Engenheiros, porque os Engenheiros, ele saiu daquela modinha que tinha de New Wave, que o Traje Rigor colocou. Não que fosse ruim, mas o Engenheiros da Havaí já deu uma profissionalizada, já se preocupou mais com a estética do disco, com a instrumental. O primeiro disco não é o Humberto Guedes que é tocando, certo, galera? É o Marcelo Pitts. Parece que hoje em dia esse cara, ele é professor universitário, é química, física, uma coisa assim. Eu sei que era entregador de pizza. Marcelo Pitts. Não, Marcelo Pitts é um intelectual, o cara é um cientista. Agora quem diria, né, cara? Eu jurava que era o Humberto Gessinger, agora você tá me esclarecendo também de uma coisa que eu não sabia. Pois é, muita gente não presta atenção nesse detalhe, mas se você tiver aí o Longe Demais das Capitais de 1986, que é o primeiro disco dos Engenheiros, tá lá. No fundo, Carlos Maltes, um pouco à direita, Humberto Gessinger, e tem um cara lá que não é Augusto Lix, que no caso seria o Marcelo Pitts. Ele fez o primeiro disco e parece que por causa de problemas na família, ele teve que abandonar a banda. Ah, cara, tá aí uma coisinha que eu não sabia. Muito bom saber, vivendo e aprendendo, né? Na minha cabeça era aquela formação, sempre o Gessinger na frente. Pô, legal saber. Então, naquele tempo ali, né, cara, era um tempo de sonho, né? Essa juventude, ela tinha, assim, um arromântico, né? A gente sonhava, tinha o Léo Jaime. Lembra do Léo Jaime, cara? O Léo Jaime compunha pra todo mundo. Kid Abelha, tocou com o Traje Rigor, se eu não me engano, no Canecão. O Léo Jaime é... Verdade, é um monstro. Realmente, eu, na verdade, lembrei dele como cantor. Você falou dele como compositor, é verdade. Ele compôs pra várias pessoas, assim, também como Lobão também, né, cara? Lobão, ele é um... Hoje em dia o pessoal critica muito ele, né? Assim, em relação à política e tudo, mas no cenário musical da época, assim, 86, 87, 88, 85, né? Na realidade, que ele começou aquela polêmica de ser preso e tudo, e ele tinha uma música chamada Rádio Black, fez muito sucesso, né? E Também, ele também tá muito inserido, né, cara, nesse contexto Rock Brasil. O que, que você acha do Lobão aí, Arnaldo? Sim, sim, Lobão, feríssimo. Ainda ontem eu tava assistindo o DVD dele MTV, e ele conta várias histórias engraçadas e tal. E é, o Lobão, ele é uma peça única no Rock Brasil, porque ao contrário do que se pensa, ele não começou logo Lobão, né, cara? Ele era de uma banda de rock progressivo junto com o Lulu Santos. Tinha outros nomes conhecidos. Era o Vimana. Aí, ali no início dos anos 80, ele foi baterista da Blitz. Aí ele saiu carreira solo. Verdade, verdade. Baterista, né? Um baterista dos bons, né, cara? Lembra de um programa livre, né? Ele tocando junto com... Assisti. A Plebe Rude, né, cara? A Plebe Rude, lembra? Rude. E ele pegou ali, chegou muito louco. A gente viu que ele tava muito louco, drogado até os ossos. Ele tava com cara de chapado. E ele sentou lá e ele mandou ver na bateria. Aquele cara é bom, baterista de primeira. Ele de é bom, cheia, ele né? é bom. Gente... Essa lenda que ele é autodidata. Você ouviu falar alguma coisa? Sim, sim, já ouvi falar que ele é autodidata. Sim, o Lobão, ele é fera, né, cara? Ele é fera. O Lobão, ele é um grande baterista. Depois que ele se acertou mais na vida, ele reaprendeu a tocar guitarra, porque ele tá enferrujadíssimo. Inclusive, tem vídeo dele falando que reaprendeu a tocar guitarra e tal. A gente ia perdendo ele pras drogas, né? Pra overdose e tal, mas tá aí. E como eu tava falando, né, cara? Foi uma época romântica. Eu lembrei o Léo Gerber, você lembrou muito bem a... Kid Abelha, né, cara? Que na época era Kid Abelha e Seus Abóboras Selvagens, né? Seus Abóboras Selvagens. Então... E só um adendo aqui. E o curioso disse que o Léo Jaime, ele não fazia parte do eixo Rio-São Paulo, né? Que era as bandas de São Paulo versus as bandas cariocas, né? Que era o Traje a Rigor, RPM e tudo mais. O Léo Jaime, ele na realidade ele é goiano, ele não faz parte desse eixo aí, né? Então ele se enquadrou bem nesse negócio. A gente sonhava muito, a gente se apaixonava, tinha aquele lance. Hoje em dia é o ficar, né? É o ficar. A gente, antigamente a gente sonhava em estar junto. Pô, um beijo era uma coisa de louco. Hoje em dia o pessoal não quer nem beijar, né? Pode ser bom, mas voltamos aqui ao cenário musical. É, vamos até a pauta, né? Aí a gente tinha várias músicas. Eu me lembro de uma banda chamada Ego Trip, lembra, Arnaldo? Lembro, Ego Trip, o baterista morreu, né? Exatamente, filho do Gilberto Gil, né? Inclusive, filho do Gilberto Gil. Ele tinha uma música muito boa chamada Kamikaze, cara. Aquela Kamikaze. Música que mexia comigo, cara. Kamikaze. Mexia comigo. Eu lembro que eu gostava de uma menina e eu ficava louco quando eu ouvia essa música. Mas eu tinha Marina Lima, né, cara? Que na época era só Marina, né? Lembra? É, cara, falar em romantismo, realmente, os anos 80 ele tinha um ar de romantismo. Eu era criança nessa época, mas eu lembro bem. E eu lembro bem porque eu curtia as coisas que apareceram lá. Inclusive, Ego Trip, sim, eu escutei muito o Kamikaze. E são bandas que você não vê grandes discos, mas são bandas que você vê grandes melodias, grandes coisas que até hoje a gente tem saudade de... Poxa vida, como a gente era feliz e não sabia. Verdade. Vamos falar aqui de um ícone musical que poucas pessoas conhecem, que teve muito a ver no Rock Brasil. Acho que você deve até saber quem é. É o grande Aníbal. Aníbal. Gente, pelo amor de Deus, quem souber por onde esse cara anda, por favor, dá um jeito aí de comunicar a gente e tal. Mostra aí, porque esse cara fez um disco sensacional em 89. Aquele disco tem nome? Tem, é o Carência. Carência, né? Que é inclusive o título da música, né? Carência, né? É a faixa título. Precisava de você, aí você apareceu. Precisava de alguém. Precisava de alguém, exatamente. Não, busquei alguém, né? É alguém, né? Carência é a outra, né? Pra que sentir carência, né? Se somos o que somos, enfim. É. Se nunca é tarde. Eita, essa música é bonita. Pra recomeçar. É isso? Não, se nunca é tarde, nem bem chegamos... Ah, não lembro, não recordo. A gente coloca aí qualquer hora o Aníbal. Música legal, é um disco legal, é uma raridade, viu? É uma raridade. Cara, quem não escutou esse disco, cara, quem deve escutar e quem já ouviu deve reouvir, porque, cara, é um disco maravilhoso, cara. Eu gosto muito daquela Guerra Santa, o cara já tinha uma mensagem que... Bem atual, né? Bem atual, cara, bem atual. É verdade. E não dá pra passar sem ele. Quem souber por onde esse cara anda, gente, dá um jeito aí de falar onde ele tá, porque esse cara tem que voltar. O Traje a Rigor, né, cara? O Traje a Rigor é uma banda perfeita, né? Eu me lembro do Roger, atualmente ele deu uma declaração falando que ele não voltaria a tocar com a banda, né, nos shows e tudo, fazer discos novos, não faria discos novos, né? CDs novos, não fazendo gravações novas. Por quê? Porque ele diz que hoje é outra pegada. Ele criou para os anos 80, 90. Hoje ele diz que, segundo ele, não faria tanto sucesso. Eu, até em partes eu concordo, em partes eu discordo. Mas realmente o Traje Rigor fez história, né, cara? Aquela briga, né? O Traje Rigor, RPM, lembra aí, Arnaldo? Lembro. Cara, porque assim, é... Cada um, né? Porque eu discordo um pouco do Roger. Eu acho que ele deveria, pelo menos, fazer um 2 discos de despedida, realmente. Porque a formação do Traje Rigor é uma formação bem mais profissional. Tem o Marcos Klein na guitarra, que o cara é fera. Tem o Mingau na bateria, que é um puta baterista. O cara já tocou em outra banda punk muito boa. E aquele disco que ele fez aí no início do ano 2000, Os Invisíveis. Cara, aquele disco é o Traje Rigor 100%. Já com essa formação que eu falei agora. E com o ex-integrante do Rato de Porão, né? O Mingau. É. Na realidade, o Mingau é o baixista. É o baterista que eu acabei de falar. O Bacalhau. Desculpa aí, pessoal. Isso. E eu me lembro bem também, a gente até citou aqui a Plebe Rude, né? A Plebe Rude, ela tinha uma pegada muito protesto, né, cara? Muito protesto, né? E os irmãos, como é o nome? Seabra, né, cara? Seabra. Que inclusive, se eu não me engano, eles eram filhos de diplomata, né? E eles falavam sobre a repressão, sobre a burguesia, né? Os caras... Playboys. Criados nos Estados Unidos. Pois é, né, pessoal? Eu só tô... Capitalismo é mal. Capitalismo é mal. Sim, mas a Plebe Rude, ela não lançou mais aquelas canções marcantes dos anos 80, mas tem bons discos. Um bom exemplo é aquele R ao Contrário, que realmente é um R na capa ao contrário. É um bom disco. Pra quem gosta de Plebe Rude, é um bom disco. Certo, pessoal? Qual a música carro-chefe desse disco aí, tu sabe? Cara, eu ainda não comprei o disco. Eu vi no programa. É um disco novo? É um disco novo. Ah, eu não sabia que a Plebe Rude tá lançando disco novo. Lançou o R ao Contrário, se não me engano, é o último disco. Depois eu vou batalhar aí e a gente posta aqui. Caramba, e fala desse disco. Nem imaginava isso, não. Inclusive, nessa formação tem o guitarrista dos Inocentes, o Clemente. Ah, Inocentes é antigo, né, cara? Você sabe o que é punk, era? Punk. Toda punk, né? Punk, era isso? Inocente é punk. É. Inocente é punk. Inclusive, recentemente fizeram uma turnê na Europa, né? Finalmente. Depois de 50 anos de carreira, foram pra Europa, tocaram na Finlândia, na Inglaterra. É porque o Brasil também nunca valorizou muito o punk, né, cara? O Brasil nunca teve essa valorização do punk. Tinha aqueles punkzinho semi-punk, né? Semi-punk foi a banda do Renato Russo, né? Renato Russo teve uma banda semi-punk também, né? Teve o Aborto Elétrico. Teve o Aborto Elétrico. O Dado, o Vila Lobos também tinha uma outra banda. Era Dado e o Selvagem, alguma coisa do tipo. Era o tempo dos rebeldes sem causa. Ali todo mundo de Brasília, todo mundo muito bem vivido, filho de militar, filho de diplomata, e todo mundo fala. Tudo playboy. Assim, é como o Cazuza, né? Não dá pra falar de tudo sem falar do Cazuza e do Barão. Barão. Ele já arrebenta até hoje, né? O Dinho do Capital Inicial, também é outro playboy. Então, falar de repressão, falar de pobreza, isso é tudo playboy, pô. O capitalismo é isso mesmo, é bom. Né, cara? Só não dá pra falar se não entender. Eles entendem muito bem de burguesia, né? E a gente tem que trabalhar. E é isso aí. Pois é, como eu falei aí, é um bate-papo descontraído. E a gente veio mais também pra fazer um teste, pra saber como seria. Que é a primeira vez que a gente tá tentando fazer esse podcast e tentando ver se a gente acerta, tá bom? E a gente vai continuar outras vezes fazendo bate-papo, possivelmente, não sei quando agora, mas a gente vai pretender daqui pra semana que vem, vamos tentar arrumar e ajustando as coisas, entendeu? Aqui foi só na realidade um teste, mas os anos 80 ele é tão grande, os anos 90, que no próximo bate-papo a gente vai ter mais propriedade de falar de outras bandas novas, ou então falar mais um pouquinho sobre algumas dessas bandas, né, Arnaldo? Exatamente, galera, exatamente. Os anos 80 e 90 são muito grandes para a gente resumir num bate-papo, tá certo? A gente tentou só dar uma reativada na cabeça de vocês, que assim como a gente gosta de anos 80 e 90 e tal, então a gente vai fazer assim, a gente vai escolher uma banda, certo? Independente da década, independente da vibe, a gente vai escolher uma banda e vamos fazer um estudo mais aprofundado, vamos falar mais do disco, das coisas. Aqui é só pra gente ir já pegando a manha com vocês e caso a gente tenha errado, que provavelmente a gente fez isso, vocês vão lá e corrigem e dá essa força aí. Vamos lá, vamos crescer aí. É isso aí, é isso aí. Então pronto, vamos ficando por aqui.